galera, eu sou o cantor Dinho Absoluto e esse é mais um CD produzido pelo top DJ Sevic. DJ Sevic. CD especial Ivanildo Oliveira, o Fera de Marabá. Ivanildo Oliveira, o Fera de Marabá. Valeu, um abraço, meu preto! Mas eu só quero lembrar, antes que meu tempo acabe, pra você não se esquecer. E que se Deus me desse uma chance de viver outra vez, eu só queria se tivesse você. Nossas brigas machucam mais dores. Seu silêncio maltrata demais. Em seu olhar, bem um dia que estava casando, tu não sabe como estou sofrendo, imaginando que tu vais partir. Éramos dois, vivos em um, pelo mesmo ar. Eu quero só um amor que me leve ao delírio, que me faça sentir bem. Toda hora eu só penso em você, o que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. CD especial. CD especial. Ivanildo. Vamos lá, Ivanildo Oliveira. Pra cima! De namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinha. Porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até andou chorando e se maldizendo, o que estou fazendo? Andou se reclamando porque vacilou e me perdeu. Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão, e você nega até a morte que não. Sei que ainda pensa em mim, que é louca por mim e não quer assumir. Eu sei que está com namorado, mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado. Eu fiquei sabendo. Samelody.com. Samelody.com. Tinho absoluto, tinho absoluto, fazendo você dançar. O site oficial do Tecno Melody. O site oficial do Tecno Melody. Hoje eu que você tá de namorado novo, mas é só passatempo pra não ficar sozinha. Porque seu coração bate por outro cara que sou eu. Eu também soube que você até andou chorando e se maldizendo, o que estou fazendo? Andou se reclamando porque vacilou e me perdeu. Mas seu orgulho falou mais alto que a paixão, e você nega até a morte que não. Que não me ame, que não quer mais voltar. Sai. Ivanildo Oliveira, o Fera de Marabá. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Top DJ Sevic. Top DJ Sevic. Mixando as melhores pra você dançar. Eu quero só um amor que me faça sentir a emoção da paixão. Eu quero só um amor que me leve ao delírio, que me faça sentir bem. Eu posso até dizer que não quero mais você. Ele vai tocar um DJ na mão e ele ama. especial. CD especial. Ivanildo Oliveira, o Fera de Marabá. Nina, escute o que eu vou falar. É fácil deixar rolar. Engana o coração sem dó. Eu te falei, não pode brincar assim com amor. Depois ficar chorando sem ninguém. Vem pros meus braços, vou te ensinar a amar. Vem pros meus braços, vou te ensinar a amar. Vem pros meus braços, vou te ensinar a amar. Vem pros meus braços, vou te ensinar a amar. DJ Adriel, o DJ das produções em Mosqueiro. Aqui é DJ Civic, o garoto que vem conquistando a galera. O homem é bom, o homem é espetacular. Com certeza. É fácil deixar rolar, engana o coração sem dó. Eu te falei, não pode ficar assim com amor. Depois fica chorando sem ninguém. Vem pros meus braços, vou te ensinar a amar. Vem pros meus braços, vou te ensinar a amar. Vem pros meus braços, vou te ensinar a amar. Vem pros meus braços, vou te ensinar a amar. Vamos lá, Ivanildo Oliveira, pra cima! Tinho absoluto, tinho absoluto, fazendo você dançar! DJ Adriel de Mosqueiro, um DJ pra fazer sucesso. O destino deve estar nos olhando, com aquela cara de quem diz, eu tentei. Juntar vocês dois, o destino deve estar nos olhando, decepcionado. Que pena, que pena. E a gente estragou tudo, porque pensamos tanto em ser perfeitos. Os perfeitos não sabem amar. E a gente estragou tudo, porque apontamos tanto nossos erros. E os erros vão sempre estar aqui. O destino deve estar nos olhos. Somelody.com. Somelody.com. O site oficial do Tecno Melody. O site oficial do Tecno Melody. Vendo a luz das estrelas no céu, o bom você vou pegar pra te dar. Tenho coragem de ir muito além e enfrentar mil leões por você. Oh, meu amor, aqui estou a te esperar nessa equipe que é só no Maranhão. Família Ivanildo Oliveira, o fera de Marabá. O fera de Marabá. E gatinho. Assim, desse jeito eu não vou voltar cedo pra casa. Vendo a luz das estrelas no céu, o bom você vou pegar pra te dar. Esse é mais um CD das produções do Top DJ Seven, CD especial. CD especial. Ivanildo Oliveira, o fera de Marabá. O fera de Marabá. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Me conquistou de um jeito, agora não consigo te esquecer. A todo momento eu penso, 48 horas em você. Te amo, sou dos terroristas, sou da galera do pop. Eu sou de primavera, essa equipe é muito top. Eu sou de primavera, terrorista do pop. Essa equipe é 100% super pop. coração. Tento disfarçar pra não enlouquecer, mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito, agora não consigo te esquecer. A todo momento eu penso 48 horas em você. Te amo, sou dos terroristas, sou da galera do pop. Eu sou de primavera, essa equipe é muito top. Aonde o pop toca, agora eu vou atrás. Eu sou de primavera, terrorista do pop. Essa equipe é 100% super pop. Eu sou de primavera, terrorista do pop. Essa equipe é 100% super pop. Eu sou de primavera. CD especial. CD especial. Ivanildo Oliveira, o fera de Marabá. Vai pentear teu cabelo, mano. Momentos de um passado tão distante, amor. Lembranças que me fazem dizer o quanto sinto falta de você. Lembro seu beijo, o meu desejo. É impossível não falar do teu amor. Uma loucura, suas carícias ficam feitas de lembrar. De ganhar em mim, e é bem mais tocar. A canção que fez nascer nossa paixão. De ganhar em mim, o garoto incomparável, ele voltou. De ganhar em mim, e é quem vai tocar. A canção que fez nascer nossa paixão. Fazendo você dançar, DJ Murilo, das produções. Top DJ 70. Top DJ 70. Mixando as melhores pra você dançar. Momentos de um passado tão distante, amor. Lembranças que me fazem dizer o quanto sinto falta de você. Sempre seu beijo, o meu desejo. Fala galera querida, eu sou o cantor Dinho Absoluto e os meus sucessos, é claro, você ouve aqui com meu parceiro DJ Sevink. Valeu pela moral, maninho. Detona os nossos sucessos, é nós na parada, valeu. Meia noite no meu quarto sem você, amor. Por que você se foi? Sem eu menos me explicar. Tudo fica tão vazio sem você aqui. Sem você aqui. Sem você aqui. Vem cuidar de mim. Sua amiga me falou. Outro cara te beijou e que nossa relação não passou de enganação. O que aconteceu? Puxou no máximo, chegou pra ficar. DJ Tomix vai tocar a sensação do meu pará. Solta o som, DJ. Puxou no máximo, chegou pra ficar. DJ Tomix vai tocar a sensação do meu pará. Solta o som, DJ. Vamos lá, Ivanildo Oliveira, pra cima! Dinho Absoluto, Dinho Absoluto, fazendo você dançar! Somelody.com, Somelody.com, o site oficial do Tecno Melody. O site oficial do Tecno Melody. Meia noite no meu quarto sem você, amor. Por que você se foi? Sem ao menos me explicar. Tudo fica tão vazio sem você aqui. Sem você aqui. Sem você aqui. Vem cuidar de mim. Sua amiga me falou que outro cara te beijou e que nossa relação não passou de enganação. O que aconteceu? Puxou no máximo, chegou pra ficar. DJ Domix vai tocar a sensação do meu pará. Solta o som, DJ. Puxou no máximo. Você apareceu como um anjo na minha vida. Me

Seven, a referência em tech. Eu sou o cantor Dinho Absoluto e esse é mais um CD produzido pelo Top DJ Sevic. CD especial Ivanildo Oliveira, o Fera de Marabá. Valeu, um abraço. Arô, arô, mano. Ouve essa música. Ouve. Saudades ficou, momentos ficou do nosso amor. E as lembranças aqui dentro de mim. Você se foi sem me avisar, nem me ligou pra me falar que sentiu saudade. Que pensou em mim. Lembro daquela vez em que eu te conheci. A coisa mais perfeita que sou eu pra mim. Vem no apagadão, vem tocar pra nós. A canção do nosso amor, a canção do nosso amor. www.sommelody.com, o site oficial do Tecnomelody. Somelody.com. Somelody.com. O site oficial do Tecno Melody. O site oficial do Tecno Melody. Alô, amor, deixa eu te falar, deixa eu explicar, porque tudo acabou. Alô, amor, atende por favor, tente entender, que eu sou louco por você. Te levo, faço loucuras por você. Mas por favor, me perdoa, amor. Chega de falar, chega de implorar. Eu te avisei, eu te avisei. DJ Bosco Green Fell, o sucesso do Pará. DJ Bosco Green Fell, é ele que detona. Top DJ Sevic. Top DJ Sevic. Mixando as melhores pra você dançar. Amor, deixa eu te falar, deixa eu explicar, porque tudo acabou. Alô, amor, atende por favor, entende, entende, que eu sou louco por você. Te levo flores, faço loucuras por você. Estava casando, tu não sabe como estou sofrendo, imaginando que tu vais partir. Desculpa, tu deve llegar, pero mi fue dura. Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Estava brincando, e você me amando. um bobo errado. Sabe como estou sofrendo, imaginando que tu vais partir. Desculpa-me, tu despedida para mim foi dura. Será que te llevo a la luna? E eu não soube hacerlo assim. Estava brincando e você me amando. Fui bobo errado. CD especial, CD especial, Ivani. Que vem conquistando a galera. Ivanildo Oliveira. O número 1 das mixagens. Tinho absoluto, fazendo você dançar. Ivanildo Oliveira, o fera de Marabá. Ela é minha princesa. tudo que quero pra mim. Ela é perfeita. Melody.com. Só Melody.com. O site oficial do Tecno Melody. O fantasma do Melody está de volta. DJ Seven Key, o número um das mixagens. Me faz enlouquecer. Naquele dia pensei que fosse perder você. Olhava sua foto no meu celular. Coragem me faltou pra te ligar. Mas agora um amigo me falou que você tá me esperando e só quer me amar. Vamos lá, Ivanildo Oliveira, pra cima! Nossa, como foi tão bom te ver, sentir o teu carinho, tocar em você, o gosto do teu beijo me faz enlouquecer. Naquele dia pensei que fosse perder você, olhava sua foto no meu celular, coragem me faltou. Pra te ligar. Mas agora um amigo me falou que você tá me esperando e só quer me amar. É dois, é dois, é dois. Em Rabeca do Maranhão, com essa família eu vou fugir. É dois, é dois. Você tem mais top do Brasil. DJ

te procurar até encontrar você, meu amor. Eu sou um sonhador e estou à procura de um eterno amor. Amor. E é novíssimo estúdio MJ. E é de Demi. Especial. CD especial. Ivanildo Oliveira, o Fera de Marabá. Vamos lá, Ivanildo Oliveira, pra cima! Vou te procurar. CD especial. CD especial. Ivanildo Oliveira, o Fera de Marabá. O Fera de Marabá. Alegria em estar aqui. É ao teu lado por me curtir. Essa equipe que dá o show. Com a reunião se consagrou. Bonitos vamos agitar. Sair pra festa, curtir e dançar. Dessa equipe que dá o show. Samelody.com, o site oficial do Tecno Melody. O site oficial do Tecno Melody. Alegria em estar aqui, é ao teu lado poder curtir. Essa equipe que dá um show, no Aranhão se consagrou. Unidos vamos agitar, sair pra festa, curtir e dançar. Essa equipe que dá um show. Agora, agora, a super faixa bônus, as que marcaram você, só as românticas. Curte aí, vamos pra cima! Você mente quando diz que está em outro e não quer mais voltar. Você mente que não sente mais saudade e deixou de me amar. Oh, você God. Mente quando fala pros amigos que me esqueceu. Mas você não me convenceu. Eu sei que seu amor sou eu. Vamos, DJ Seven Kids, pra cima! DJ MJ. Eu tô de volta, hein? DJ Hugo Production, a referência em remix do Pará. Para de mentir pra você mesmo. Seu amor por mim não é segredo. Nem adianta disfarçar, isso não vai mudar. Para, sei que ainda morre de ciúme. Tá sofrendo, só que não assume. Insiste em se enganar. Seus olhos me entregam medo sem você querer. Que ainda existo e vivo dentro de você. Saudade deixou de me amar.

DJ Savage, o garoto que vem conquistando a galera. O homem é bom, o homem é espetacular, com certeza. 5 horas da manhã, você me liga pra falar que me ama, que me quer. Na sombra do olhar, tentei te encontrar. pensei em te guardar, mas foi melhor assim. Mas foi melhor assim. Na sombra do olhar tentei te encontrar, mas nada além de mim. Mas nada além de mim. Especial. CD especial. Ivanildo Oliveira, o Fera de Marabá. Oliveira, pra cima! Referência em Tecnomelody, é de Lages do Maranhão. Ivanildo Oliveira, o Fera de Marabá. Eu não ouço a tua Está de volta, DJ Seven Key, o número um das mixagens. Vou enlouquecer, assim tão longe de você. Melody.com, o site oficial do Tecno Melody. O site oficial do Tecno Melody. Galera da ilha, só quero te amar. Esse é mais um CD das produções do Top DJ Savage. CD especial. CD especial. Ivanildo Oliveira, o Fera de Marabá. Tá gostando, né? Todo amor que eu te dei foi real, foi sincero. Minha vida entreguei a você. Pra mim, ver a Deus. A agora anda sem direção, porque você fez isso com meu coração. Somelody.com. Somelody.com. O site oficial do Tecno Melody. O site oficial do Tecno Melody. Tá gostando, né? Eu quero ser seu príncipe encantado, viver pra sempre ao teu lado, te fazer feliz. Do Top DJ 7, CD especial. CD especial. Ivanildo Oliveira.